Áudio gravando. Espero. Paga a luz aí, por favor. E aí? Beleza? Eu sou o Guga e esse aqui é o Groovinauta, o programa semanal no YouTube que leva você pelo incrível e vasto universo da música. Eu tava olhando pra tela. Burro. E aí? Beleza? Eu sou o Guga e esse aqui é o Groovinauta, o programa semanal no YouTube que leva você pelo incrível e vasto universo da música, um gênero de cada vez. Mas que porra exatamente é essa? Você deve estar se perguntando. Groovinauta é um canal para quem gosta de música. Nele eu vou falar sobre os mais diversos gêneros musicais, traçando os elementos estéticos e históricos que definem cada rótulo. Rótulo. Rótulo. Deixa eu olhar pra tela. Do progressivo ao pop, do death metal ao chachado. Do progressivo ao pop, do death metal ao chachado. Do progressivo ao pop, do death metal ao chachado. Mas sempre sem achismo, sem preconceito e sem muita moral também, porque eu não sou um grande estudioso do assunto. E para começar com tudo, nada melhor do que falar do gênero que deu origem a basicamente tudo que me fez gostar de música. E para começar com tudo, nada melhor do que falar do gênero que me... E pra começar com tudo, nada melhor do que falar do gênero que deu origem a tudo que me fez gostar de música e talvez você também. Vamos falar de rock and roll. Como é que eu posso falar isso? Direto dos anos 50, vamos falar de rock and roll. Vamos falar de rock e roll. Idiota, não sei o que eu tô fazendo. Bom, você vai ter material pra muitos bloopers. Vamos falar hoje de rock and roll. Pronto, já dá pra fazer. Ah, não, peraí. Vinhetinha! Roda a vinheta! Vinheta! Várias opções idiotas. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Pronto. Parar o áudio.